Alberto Coelho, entreprise du bâtiment à Orme. Brasília, bar brasserie à Saint-Jean-le-Blanc. Sérgio Domingues, plaquiste peintre à Terminé. Le Tamaris, bar-restaurant à Fleury-des-Aubrais. SMP Ravalement, tous travaux de rénovation à Fleury-des-Aubrais. Gonçalves, mécanique, carrosserie, peinture à Saint-Privé-Saint-Démain. Aldora Construction à Fleury-des-Aubrais. Taxi Flooring de Manuel, taxi médical à Pithiviers. EURL AMD, isolation, plâtrerie, cloison à Orléans. MCJ, entreprise générale de bâtiment à Loury. MCR 45, entreprise de maçonnerie à Saint-Jean-de-la-Ruelle. DLP Plomberie à Châteauneuf-sur-Loire. DMC Couverture, neuf et rénovation à Saran. DSA Rénovation à Épi-en-Beauce. Correia Alves Manuel, création de salle de bain à Villorso. Et RM Rénovation Carrelage, faïence, terrasse à Châteauneuf-sur-Loire. A todos, muito obrigada. A tous, un grand merci et un beignage à Radio Arc-en-Ciel. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Olá, muito bom dia a todos e a todas. Ora, estamos cá mais uma terça-feira para a nossa emissão com as Manhãs Românticas e vocês estão na presença de Lourenço das 9 até ao meio-dia com muita, muita e bela música portuguesa. Portuguesa, brasileira, bom, a gente nas Manhãs Românticas misturamos um bocadinho de música tudo, não é? Ora, então para quem trabalha, que tenho muita coragem, porque o tempo hoje está muito chuvoso e muito vento, tem de ter muito cuidado. E para quem viaja também, que tenha cuidado na viagem e que tenha uma ótima viagem. E a todos, muita saúde. Ora, e vamos então ficar com os nossos dois cantores, que é Leandro e Leonardo, que a gente já vem de ouvir uma canção deles. E continuamos e daqui a pouco, um ótimo bom dia e tudo de bom. Olha, então fiquem uma ótima manhã na nossa companhia. Contactez le 02 38 43 48 00. Ora, continuamos então com Leandro e Leonardo. E quanto ao nosso meteor, estamos com 0 graus a 12 durante o dia, mas tempo chuvoso e com muito, muito vento. Então, desejo-vos uma ótima manhã e fiquem bem na companhia da Rádio Arcancel 96.2, à escuta das manhãs românticas. Mais um destino não quis. Eu juro que acreditei, sem medo eu me entreguei, fiz tudo pra ser feliz. Tinha que ser você pra sempre um pouco mais, mas não terminou assim. Você se afastou de mim, deixando esse amor pra trás. Vimos de ouvir então Leandro e Leonardo e vamos continuar com o nosso Enzo da Silva. Só quero lembrar-te. Seu rosto tão bronzeado,

Ora, 9 horas e 36 minutos e vimos de ouvir uma página de público. Vamos continuar com as nossas músicas e vai ser quem? Vai ser o Milho de Ouro, Oh Minha Rosinha. Fazer viver uma paixão. terminar. Como nosso amor não há igual. Por isso somos dois a querer voar, meu amor. Tu és a mulher com quem eu quero agora estar. Não passo um dia só sem eu pensar que é contigo que eu quero amar uma vez mais. É para ti que eu canto alto esta canção, para fazer viver uma paixão, aquela que eu tenho para ti. Só para ti um pouco mais de ti eu fico louco. Somos o calor do nosso corpo e quero tanto ser o teu olhar. Essa mulher com quem eu quero agora estar. Não passo um dia só sem eu pensar que é contigo que eu quero amar uma vez mais. É para ti que eu canto alto esta canção, para fazer viver uma paixão, aquela que eu tenho para ti. Todo este orgulho que é só meu, debruçar na solidão do coração, olhar nos olhos teus, me amar imaginando tua boca e tocar os céus com suas mãos, acariciar e assumir de vez a minha solidão. Tô querendo muito mais saber de mim e quem sabe descobrir que eu sou você na madrugada fria. 9 horas e 45 minutos e vocês estão à escuta das manhãs românticas, terça-feira, 14 de março de 2020. Então amanhã já estamos no dia 15, já estamos ao meio do mês de março, isto passa a voar. E estamos à escuta então da Roberta Miranda, Tudo em Você Me Atrai. Então, se tudo atrai a você, você pega no telefone, se quiser ouvir uma bela música. E você sabe que a gente passa aqui música aos nossos gostos, mas se você tiver gosto de ouvir uma canção que deseja de ouvir, é só telefonar ao 02-38-43-48-00 e a gente estará cá para passar. Então, ótima manhã e boa escuta na Rádio Arcancel. Querendo muito mais saber de mim e quem sabe descobrir que eu sou. você na madrugada fria, onde o medo, o receio se desfaz ao saber te amo, pois somos iguais. E o que é que eu vou fazer? Eu não tenho culpa dos meus sentimentos, tudo em você me atrai. Sabe, eu não posso sufocar meus sentimentos, mas sei que posso esquecer nossos momentos. Vou me ferir pra não te magoar e fazer. Quem ama esse amor quer muito mais. Que eu agora quero te dizer. Eu na verdade vivo a sofrer. E nós os dois temos de falar. Porque sem ti é outra coisa. E agora é só de estar sozinho. Eu não consigo enfrentar o meu destino. Este desejo louco de voltar. Ai, se eu pudesse, amor, voltar no tempo como foi outrora e esconder meu coração que chora para voltar de novo a ser feliz. Ai, se eu soubesse, amor, que eu agora quero te dizer. Eu na verdade vivo a sofrer. E nós os dois temos de falar. Porque sem ti é outra coisa. E agora só de estar sozinho eu não consigo enfrentar o meu destino. Este desejo louco de voltar. Mas se eu pudesse, amor, voltar no tempo como foi outrora e esconder meu coração que chora horas e 53 minutos e estamos à escuta então de João da Silva. Aperta, aperta. É apertar, apertar, mas com respeitinho e devagarinho. Deixo tudo enfim tomar conta de mim, do nosso sentimento. Não posso pertencer a você, meu amor. Ai, eu pertenço ao vento. Vou te dar são 10 horas e vimos de ouvir Roberta Miranda. E vamos continuar com nossas músicas. E são 10 horas aqui na nossa Rádio Arcanciel 96.2. E já passamos a nossa primeira hora. E então vou passar aqui uma música que tem pelo título Tony Carreira Reste, que foi pedido da parte de Manuela de Araújo para todos os seus colegas de trabalho, para todas as pessoas que a conhecem, para a Rosi, Glória e para todas as pessoas que a conhecem, e não esquecendo o seu charri também, o seu marido. Então eu vou passar aqui a bela canção que ela adora e vai ser o Tony Carreira Resta. Então vamos escutar esta linda canção. Vimos de ouvir Tony Carreira O Resto, que foi pedido da parte de Manuela de Araújo para todas as pessoas que a conhecem, e não esquecendo de ser. Agora tenho aqui uma que é da parte do seu marido, que Manuela, que faz

Respeitei você, sua inocência, ignorei o meu desejo. Como uma criança, não cabia em mim tanta felicidade. E como adulto, eu não podia acreditar que era verdade. Ora, vimos de ouvir então o Roberto Carlos, que tem por título Grande Amor da Minha Vida, que foi pedido a parte de Manuel, que é o Charri, de Manuela de Araújo. E então temos aqui outra da parte dele, de Manuel, que é o marido da Manuela Araújo. E então é para todos os colegas que estiveram com ele, a Rosi, Carla, António Lourenço, Glória, e também não esquecendo o animador, e que estiveram com ele no sábado, num convívio. E então eu vou passar aqui o Tony Carreira, que ele pediu, que tem o título Tony Carreira, o mesmo de sempre. Então, que seja sempre assim e que não mude, que está muito bem. Então vamos ouvir esta bela canção. E também não esquecendo a sua Charri, Manuela, que diz que adora muito. Pela Arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Sempre pensei comigo eras feliz. Que havia sinceridade quando te rias para mim. Que te agradava o amor que eu sentia por ti. Pensar que te irias entregar a esse estúpido que sempre me jurava sua amizade maldita. Tu, Ana Maria, tu, só tu, Ana Maria. Sim, Ana Maria, tu simplesmente desprezaste tanto amor que eu te dei, maldita. Tu, Ana Maria, tu, só tu. E fingias e dizias ser feliz comigo. Que parvo fui, não entendo como não vi que me pudesses gozar pelo meu modo de amar. E que os teus beijos de mel estavam cheios de fel. Que tu pudesses mentir dessa maneira cruel e jogar fora um amor como se joga um papel. E que eu estou numa de palhaço sem saber que anda a fazer maldita. Tu, Ana Maria, tu, só tu. Desprezaste tanto amor que eu te dei, maldita. Tu, Ana Maria, tu, só tu. Ana Maria, sim, Ana Maria. Que sempre vias e fingias e dizias ser feliz comigo. De matar, minha mulher era fiel, meu grande amigo era ele, pois não há cego pior que aquele que não quer ver. Eu estava louco por ti quando fugiste de mim, e ainda sinto nas entranhas esse choque que sofri, maldita. Tu, Ana Maria, tu, só tu. Tanto amor que eu te dei, maldita. Tu, Ana Maria, tu, só tu. Ana Maria, sim, Ana Maria. Que bem te rias e fingias e dizias ser feliz comigo. Quero chorar e nem me quero lembrar. Se diziam mal de ti, era capaz de matar. Eu estava louco por ti quando fugiste de mim, e ainda sinto nas entranhas esse choque que sofri, maldita. Tu, Ana Maria, tu, só tu. Ana Maria, sim, Ana Maria. Tu simplesmente desprezaste tanto amor que eu te dei, maldita. Tu, Ana Maria. Ninguém na rua na noite fria, só eu e o luar. Voltava a casa quando vi que havia luz num velho bar. Não hesitei, fazia frio e nele entrei. Estando tão longe da minha terra, tive a sensação ter entrado numa taberna de Braga ou Monção. E um homem velho se acercou e assim falou: vamos brindar.

10 horas e 29 minutos e vimos de escutar Enzo Silva, Lembro-me Meu Pai. Ora, e tem aqui mais uma música pedida da parte de Cerveja para Fernanda Campos. E então ele disse para eu passar a canção que tem por título Amália Rodrigues, A Gaivota. E que lhe desejo um ótimo dia e tudo bom e muita saúde. Então vamos ouvir esta bela canção da Amália Rodrigues, Gaivota, e até já. Trazer-me o céu de Lisboa no desenho que fizesse. Neste céu onde olhar é uma asa que não voa, que esmorece e cai no marinheiro dos sete mares de andarilho, fosse quem estava primeiro. A contar-me o que inventasse de um olhar de novo brilho, ao meu olhar que enlaçasse. As aves todas do céu me dessem a despedida. No teu olhar derradeiro, esse olhar que era só teu, amor que foste o primeiro. Então estamos à escuta de Amália Rodrigues, A Gaivota, que foi pedido do Cerveja para Fernanda de Campos. E vamos continuar então com João da Silva, A Minha Aldeia. Como ela não há igual, ei, como ela não há. 37 minutos e vocês estão à escuta das Manhãs Românticas, apresentado por locutor Lourenço. Espero que estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia e na companhia da Rádio Arcancel 96.2. mais. Eu quero pensar em você. Me deixe em paz. Me deixe em paz. Não, hoje não. maravilhas do meu país. Ai, meu lindo agosto, são 11 meses contigo a sonhar. Ai, meu lindo agosto, só tu me faz a terra voltar. Ai, meu lindo agosto, as romarias, o sol e o luar. Ai, meu lindo agosto, com tudo isso vivo a sonhar. No mês de agosto, por terra e ar, a Portugal tudo vem parar. Nossas casinhas ficam mais belas quando em agosto nós os abrimos suas janelas. Ai, meu lindo agosto, são 11 meses contigo a sonhar. Ai, meu lindo agosto, só tu me faz a terra voltar. Ai, meu lindo agosto, as romarias, o sol e o luar.

L'Atelier Papille, au 73 rue André Besseau, sur la Nationale 20 à Fleury-les-Aubrais, en face de Norisco Contrôle Technique et à côté de la concession Peugeot. Ouvert tous les jours de 6h30 à 20h. Pour votre santé, bougez plus. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. 11h03 e vamos então continuar com a nossa emissão As Manhãs Românticas, e vai ser então com Nelson César, Oração de Amor Perdido. Então, boa escuta e uma ótima manhã de terça-feira, de 14 de março de 2023. Pedir, chorei quando eu sofri por ti, amor. Jurei, não sei por que te perdi. Perdi. Será, será, será que eu não soube dar o amor que querias ter para sempre viver e amar? Será, será, ou será que eu chorei em vão? Será que este teu coração não nasceu? Não sei chorar, sequei. 11 horas e 8 minutos. Ai, como estou romântico hoje. Estas lindas músicas. Se vocês tiverem um parzinho em casa, podem dançar, treinar para os bailezinhos. Você sabe que no dia 22 de abril a Rádio Arcanciel organiza um baile em Montissão, em São João de Belão, com o Jorge Guerreiro e o nosso Capa Negra. Então, um bom pezinho de dança aí desse lado. Estamos à chuta então do Doc Play Odd the Live. E a seguir vamos ficar com o nosso Marante, Se Ela Te Abandonou. Abandonou e nos teus braços deixou um filho por criar. Não te entregues ao lamento, tens o mais lindo rebento que a vida te pode dar. E se alguém que te enganou, de certo nunca pensou que te faria assim sofrer. No teu colo uma criança, são sinais de muita esperança, mas que o pai não quis saber. Não choras por quem não te ama, não choras por quem te trocou. que chorar por quem te engana, por quem fingiu, mas nunca te amou. Não chores por quem não te ama, não chores por quem te trocou. Por que chorar por quem te engana, por quem fingiu, mas nunca te amou. O teu filho vai crescendo e tu vais percebendo o caminho que ele quer. O que o pai nunca lhe deu, ele nem se apercebeu, porque sabes ser mulher. Acredita que um dia irás ter muita alegria e também compreender que um homem que te traiu, ora a hora te mentiu, vai-se um dia arrepender. Não chores por quem não te ama, não chores por quem te trocou. Por que chorar por quem te engana, por quem fingiu, mas nunca te amou. Não chores por quem não te ama, não chores por quem te trocou. Por que chorar por quem te engana, por quem fingiu, mas nunca te amou. Arc-en-ciel, c'est le soleil toute la journée. Não chores por quem não te ama, não chores por quem te trocou. Por que chorar por quem te engana, por quem fingiu, mas nunca te amou. Amanhã começavas uma nova vida. E tu ficaste a sorrir com um olhar de quem diz: é melhor que seja assim, não há outra saída. Nem pensaste duas vezes antes do adeus. No fundo estavas tão certo do passo que davas. Tu ficaste por ali em silêncio como eu, amordaçando a verdade que há nestas palavras. Um dia vais sentir falta do meu carinho, um dia vais sentir falta do meu calor. E às vezes vais acordar a chorar sozinho, e tu vais adormecer com saudade e dor. Um dia vais sentir falta da minha cama, um dia vais sentir falta do lençóis. São coisas de quem se deixa quando se ama. São coisas que têm o fim de uma vida a dois. Fechaste a porta dizendo que ias ser feliz e que amanhã começavas uma nova vida. E tu ficaste a sorrir com um olhar de quem diz: é melhor que seja assim, não há outra saída. Nem pensaste duas vezes antes do adeus. No fundo estavas tão certo do passo que davas. Tu ficaste por ali em silêncio como eu, amordaçando a verdade que há nestas palavras. Um dia vais sentir falta do meu carinho, um dia vais sentir falta do meu calor. E às vezes vais acordar a chorar sozinho, e tu vais adormecer com saudade e dor. Um dia vais sentir falta da minha cama,

11:30, estamos a meia hora do nosso fim das manhãs românticas e estamos à escuta de Carlos Paião, Cinderela, que foi pedido de Arthur de Chateauneuf Soloir para todos os seus colegas e para toda a família. Até, e vamos continuar com o nosso outro Carlos, e mas é o Carlos Pires. Dá-me um sorriso dessa boca louca. Então, ficamos à escuta do Carlos Pires. Agora fizeste de mim um louco, largaste no chão o meu coração. Maravilhoso, meu companheiro nos caminhos desta vida. Ambos sofremos muitas horas de tristeza, mas partilhamos os momentos de alegria. Maravilhoso coração, maravilhoso, eu te agradeço a amizade e a companhia. Tu és amigo quando há dor, és confidente no amor. Quero dizer que sem ti não existia. Maravilhoso coração, maravilhoso, quantas loucuras e aventuras te partimos. Recordações inesquecíveis nos ficaram, tantos amores e paixões que nós sentimos. Maravilhoso coração, maravilhoso,

fechou os olhos e morreu. Imigrantes ouçam bem, pois a morte é fatal. Na estrada vindo devagar para abraçar Portugal. Portugueses imigrantes, na estrada vindo devagar para abraçar Portugal. Temos tempo a chegar. 11 horas e 41 minutos e estamos à escuta então do Imigrante pela Estrada. Portugueses imigrantes, na estrada vindo devagar, para abraçar Portugal, temos tempo para lá chegar. Portugueses imigrantes, na estrada vindo devagar, para abraçar Portugal, temos tempo para lá chegar. Portugueses imigrantes, na estrada vindo devagar, para abraçar Portugal, temos tempo para lá chegar. Portugueses imigrantes, na estrada vindo devagar, para abraçar Portugal, temos tempo para lá chegar. Ora, vimos então de escutar Henrique e Lindoso e Carminda dos Arcos, então a canção do Imigrante pela Estrada. E vamos continuar com a nossa emissão, o fim de As Manhãs Românticas. E então tenho aqui uma música pedida da parte de Madame Paiva, que a gente vai ouvir. As 24 rosas. E então é para toda a sua família, para todas as pessoas que conhecem e para todo o auditório da rádio, para todos os animadores e para todas as pessoas que estão à escuta e que tenham uma ótima manhã de terça-feira. Então vamos ficar com José Malhoa, 24 rosas. Eu, o último dos teus grandes amores. Eu, um louco por te dar o meu coração. Hoje, mandando-te estas 24 flores, recebe as mulheres, não digas não. Pôs água fresca numa jarra dentro do teu quarto e 46 minutos e estamos apenas de 14 minutos para acabar a nossa emissão das Manhãs Românticas e estamos à escuta de José Malhoa 24 Rosas. E então vamos continuar com o nosso José Malhoa. José Amaro, a charteira, a roseira enxertada. essa luz eterna dos meus olhos que choram em silêncio pelos teus. Eu olho para o espelho e no meu rosto eu vejo a cicatriz do teu adeus. Em ti estou pensando a toda hora e sinto o coração batendo triste. Eu vivo aqui contigo no pensamento depois daquele dia em que partiste. Como eu queria, ai, estar junto a ti para beijar-te e desejar-te tão loucamente, sentir-te em mim. Sempre, eternamente, amante. Sofro dia a dia a tua ausência. Não sei como é que eu vou viver sem ti. Talvez eu tenha errado, já não sei. Só sei que queria ter-te ao pé de mim. São tantas as saudades dos teus beijos que agora já não sinto em minha boca. Recordo esses teus lábios que eram doces, beijando os meus até ficares louca. Como eu queria estar junto a ti para beijar-te e desejar-te tão loucamente, sentir-te em mim. Amor eterno, minha paixão, minha loucura, serás para sempre eternamente. Tão loucamente, sentir-te em mim. Amor eterno, minha paixão, minha loucura, serás para sempre, eternamente. Chamar-lhe assim um sonhador que adormece sem ti. Pois não faz mal, cá vou andando, perco a viver, mas sempre ganho sonhando. Podes pedir e espalhar meu fracasso, virar a cara quando por ti eu passo. Nada me vai. Sabes porquê? Fecho os meus olhos e és minha outra vez. Sonhador, sonhador, mas ao menos a sonhar. Tenho um amor que não tenho ao acordar. sonhador, sonhador. Não me importa ser chamado. Se tenho amor, que já não tenho acordado. Mas ao menos a sonhar. Tenho amor que não tenho ao acordar. Sonhador, sonhador, não me importa ser chamado. Tenho amor que já não tenho a mudar. Sonhador, sonhador. Mas ao menos a sonhar. Tenho amor que não tenho ao acordar. Sonhador, sonhador, não me importa ser chamado. Se tenho amor que já não tenho a acordar. Ora, 11 horas e 59 minutos e estamos a um minuto do meio-dia do fim da nossa emissão As Manhãs Românticas, e é com esta linda canção que acabo a minha emissão com Tony Carreira, Sonhador, Sonhador. Todos nós somos sonhadores, não é? E então quando a gente sonha com alguma coisa, teremos que ter, mas às vezes não conseguimos ter tudo o que queremos. Ora, então, quanto a mim, foi um enorme desejo estar aqui com vocês, um grande prazer, e de vos meter desse lado com alegrias e o coração com muita bela música portuguesa. E então marcaremos encontro aqui sexta-feira, se Deus quiser, para mais uma emissão com o fim de semana à porta. Até lá, cuidam bem de vocês, tenham muito cuidado com o tempo, que eles andam chuva e vento, e cuidam bem de vocês. Então, bom apetite a todos e até sexta-feira, se Deus quiser. Vou deixar com a RTP Internacional. 11 horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. O presidente da Caritas apela a uma revisão das regras do RSI perante a descida histórica do número de beneficiários. Também a Comissão Coordenadora da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza defende uma reforma do rendimento social de inserção. Os bispos remetem para um comunicado a divulgação das conclusões do encontro de hoje em Fátima para discutir o abuso sexual de crianças e jovens. A Conferência Episcopal não vai realizar uma conferência de imprensa para esclarecer quais os próximos passos, por exemplo, em relação ao eventual pagamento de indemnizações às vítimas. Aguaceiros fracos no norte e centro do país até meio da tarde, Madeira, nuvens altas, Açores, chuva forte, em especial nas ilhas do Grupo Central e Oriental. Notícias, edição Frederico Moreno. Há pessoas em situação